3259 está liberada aí, velocidade zero. Então a 3259 está livre, desça para 4000 pés, ajuste 9016. 4096, está feito aí. Coordenação aqui, pessoal, da Post Time, Azul 4299. O 1160, nesse redução para 220 mais. 2209, redução, 1160. E o 9811, sem contato com o centro Recife, coordene com o mesmo na frequência 12545. 12545. Salvador, 3304, informação Índia, Brasília, 3204. 3304, tenho aprovado 360, copia? Copia. Cidade de Salvador, Brasília, via roda do plano, Apesulo 197, eu digo 360, saída Arbor, após Elefa, decola custando a zero, primeira curva direita. Transponder 5067 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado Brasília, nível 360, recebeu o plano 7, decola da 10 com curva na direita, Arbor, após Eleva. Transponder 5067, controle 1208, 3304, portão 4. Correta, pode ponto, 3304. Portaria 04. Para o táxi azul 4299, alterna Ribeirão Preto com 3 horas e 35 e 122 a volta. Dois ataques via Pátio, Índia, ponto de espera 2, 18 meia dúzia, com 1016 notinhos, azul 4299, boa viagem. Via Pátio, Índia, ponto de espera 0, 18 meia, azul 4299. 35221, solo. Já passou o plano de outra ponta para cópia? Copia. Coisado, vitória da conquista, rota direta, nível de voo 200, saída A, abor, após DCT, decola pistão 90, primeira curva direita, transponder 5074, controle 120, decimal 8. 200, 5074, alguém responde, 5074. 5074. Correto, é poste pronto, trip 5221. Roxana 6312, coordenação aqui pelo solo após a passagem do Embraer da Azul, reporte táxi. Após a Azul está autorizado, reporte táxi 6312. O 1160 desça para 4000 pés, ajuste no 0116, reduza para 200 mais. Desça para 4000, 1016, 2009, suba para nível de correção, suba para 2000, tá aí? Ajuste 10116, vai na Proje ITAP. Para procedimento de LF Test Suite. Então, 3859, desça para 2000 pés, ajuste no 016, autorizada a final LF, está estabilizada. Gol 1160 para o sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador. Desça para 3000 pés, ajuste no 016. Desça para 3000 pés, mantendo a pro limite lock. Gol 1160, 16. O Xené 6311, desça para 4000 pés, ajuste no 016. 4000 no 016, 163111. Então, 3859, para interceptar o localizador, curva esquerda para o 155, reporte estabilizado. O 1160, para interceptar o lock, curva direita para o 060, reporte estabilizado. Direita 060, repetir a estado, o 1160. 859, complete a aproximação LS, chama a torre em 18, decimal 62. 18 quanto, senhor? Decimal 62. 2612 até 3859. 1160, desça para 2000, aguarde transferência, torre de controle. Desça para 2000, aguarde transferência, gol 1160. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299, transfere. Azul 4299, contato radar na decolagem, subiu até o 340, após cruzar 2000 pés, vou direto Leda. 340, após 2000 Leda. É 6312, 124 bot, 3 horas e 30, Natal. Confirmando 124 agora, é isso? Afirma. Que 6312, autorizado táxi, via pátio Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Lá chame a torre em 18 decimal 6, altímetro 1016. Pátio Índia e Alfa, 8663. No 60, chame a torre em 1862. 186, obrigado pelo trabalho. Gol 1962. Atinge 4063, o nono da janela. Siga descida até 2000, livre LS, 1016, o altímetro em Salvador, chama estabilizado no localizador. É 3-1-1. Autorizado, é que foi 1-0, com 1016, ou é 3-1-1. Fica na chegada, livre LS, chama estabilizado, Mike Echo Delta. Detectando localizador 6319. 6319, complete a aproximação LS, chama a torre Salvador, frequência 198, decimal 612. 198, 612, 6319, até a volta. Da Juliette, da 3859. 3304, livre acionamento e push, chame para o táxi. Livre e push, acionamento para 3304. O Delta já está na Polidona? Calma, comandante, autorizado, chame pro táxi. Pará, obrigado. Zero, autorizado táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette, gol, fundo no meio. Então, 3859, mantém a posição antes da Juliette. Tá mantendo, tá visual com o colega. Tem a previsão do nosso portão? É 3859, portão 3. Tá, desce. Azul 4299, chame Recife 251, antena 3325. 1251, 3325, Azul 4299, obrigado. Salvador, 5522, acionou o TAC 41 na bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador, todo o táxi. TIP 5221, autorizado o táxi, via Pátio 3, Pátio 1, no Índia Alfa. Vai seguir os dois da TAM. Como número 2 do ponto de espera, chame a torre 118 decimal 6, o altímetro 10 no meio. Pátio 1, pátio 3, Índia Alfa, segue o Airbus da TAM, ponto de espera da 1018-652-21, negativo. Para o táxi da 3304, com 71 a bordo, autonomia de 5 horas, alterna Ribeirão Preto. Alô, Salvador, né, 63... Ono, Ono agora, faculdade, bom dia. Xalé 63, Ono, Ono, mantém escuta. TAM 3304, confirme para a torre. Para o táxi com 71 a bordo, autonomia de 5 horas, alterna Ribeirão Preto. Negativo, mantenha o rumo aguardando por autorização. Táxi via Índia, reporte. Ponto de espera Alfa, chame a torre em 118 sinal 60, altímetro 1096. Apresentar aqui de Alfa do ponto de espera torre em 118 3304. Rob. Delta, Victor Sol, Boca Lágrima. Maestro Delta, curte aproximação LS, chame a torre 18, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia, grava. Salvador, bom dia, chame a 6312, transfere, subindo pro 35. Outra 3859. Zona 2, contato radar na decolagem, acima até o 350, sai da PUCA. Sai da PUCA 350, solicito voo direto na Caju, se possível, né, 312. É que eu sou daqui de Salvador, amigo, já viu, né? Controle, copiou a 6312? Não copiei, prossiga. Sai da PUCA Aracaju, solicito voo Aracaju direto, 6312. Mantém a escuta, Eguardo. Mantém, Eguardo. O 1160, tornado táxi via Juliette para o Finger 6, Patio 1. O 3859 informa que não tem condição de passar com segurança. Copiou o 3859 até? Estimativo, comandante. Já está solicitando o táxi mais à frente aí do ATR. Obrigado. Xané 63 do Nuno, antes da Juliette. Gente, Mike Zopapá. Fora no Michumete, modificado a partir de agora 1213. Prossiga a descida em condições visuais até 1.05. Aguarde prosseguir na descida. Ligou no 630, sem notificação, desse mantém o nível de voo 050, chegada Mari. 050, Mari, 630. Xané 6312, Centro Recife, solicita que mantenha o perfil lateral da saída. 6312. Controle Salvador, TAN 3304, bom dia. TAN 3304, bom dia. Contato radar na decolagem, subiu até o 360, saída Arbor. Arbor 360, tá bonito o dia hoje. 3304. Xané 6312, vou direto a partir de agora, Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, 6312. Siga a descida até o nível de voo 035, mais 5 do Lopapá. 035, Copacabá, desça em condições visuais para o 035, prosseguindo para o litoral. Não, desça para o 035, mantendo-se pela linha do litoral. Zé 3304, poderia voar bordo? Elefa, autorizado, 3304. Elefa, 3304, muito obrigado. Controle Salvador, TRIP 5221. TRIP 5221, contato radar da decolagem, submantendo 200 perfil árbol. 200 perfil da árbol, TRIP 5221. Minha 312, chame o centro Recife, 2545, alterna 134, decimal 5. 255345, 6312. Ao 2545, para a primeira suprimária? 12545, alternando 1345, 6312. 72545, direto 6312. TRIP 5221 terá condições de cumprir o perfil vertical da saída Arbor? Afirmo, 5221. Entendi. Papá, vou direto Veracruz, desça para 1500 pés, cogente, desça até o 035, direto Veracruz. Vou no 630, desça para 12000 pés, altímetro em Salvador, 1016. 12000, comida 16, vou no 630. Beatriz, o número, né? Marçal. É o 63, o Nuno, né? Você teria saída prevista Guarulhos via Upper Zulu 10? M3 no 1, saída da El Lida Bridge, aguarde para a cópia. El Lida, obrigado. É 3304, chame o centro Recife nas frequências 1260 até 1288. Boa. E30 Livre LS, chama estabilizado no localizador. Sim, vamos lá, estabilizado no NOC, ou no 630. Indicação de 110 graus com meia dúzia de nós. Estabilizado na LS, ou no 630. No 630, compete aproximação LS, chame a torre Salvador em 18.62. 18.62. Desça para altitude de tráfego, Mike Zulu Papá. Controle, bom dia, 7-3-2-9-6, Mike Jonas, quem quiser. 7-3-2-9-6, indicação desse mantém 050, chegada mais. Confirme, 7-3-2-9-6. Identifique-se, desça e mantenha 050, chegada Mari. Chegada Mari, possibilidade de WhatsApp. Possibilidade do 3296 WhatsApp. Ainda negativo, mantenha Mari. 3296. Paulo Romeu, Foxtrot Serra Vitor, mantenha assim condições visuais, chame para descida. Foxtrot Serra Vitor, desça para a altitude de 1.500 pés, altímetro da instaladora 1.06. Mike Zulu Papá, frequência livre 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou irritar. Fox Serra Vitor, eu vou direto rotatória. Salvador, bom, não tem 3-0. Bom, não tem 3-0, tô ligado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, camarada da Juliette, não tem 3-0. 96, desça para 2 mil pés, altimetra em Salvador, 1096, livre LS, chama estabilizado no localizador da 1-0. 2516, já para trás estabilizado, 3290. E 5221, chame o centro Recife, 1260, alterna 288. 260, 288. Portão 4, Pátio 1. Juliette, portão 4, posição 1, não confia no 630. Voo no 630, portão 4, Pátio 1. Portão 4, Pátio 1. Qual seria a autorização do 63 do Nuno? Negativo, só um minuto. Xené 63 no Uno, pronto para cópia? Pronto. Xené 63 no Uno, de Salvador para Guarulhos, via Bridge, Upper Zulu 16, Bravo até Zulu, direto Trive, nível de voo 360, saída da EL, transição Lida, após Lida Bridge, transponder 5113, frequência do controle Salvador 120, decimal 8, decola da pista 1-0. 360, Guarulhos, Bridge, Upper Zulu 16, BHZ após Bravo até Zulu e após Trive. Decola da EL Leda, direto Bridge, 513 Transfone, 120.8, 631. O chaneamento 3 no 1, cotejamento correto, chame para chaneamento push. 631. Controle Salvador, bom dia, Trip 5494. 5494, identificação, chegada à mare, chame no IBS descido. IBS descido. Papa Tango, acho que eu vou fechar. Com TGE em Feira de Santana, é isso? Na Yankee? Não entendi. Ah, entendi. Aqui eu tenho no plano, estou verificando aqui, sai na radial 344. Até 50 milhas, depois visual 055, é isso? Ok, está autorizado o voo local com TGL em Feira de Santana. É nível 060, decola entrada, pista 35, com curva à esquerda, inicialmente cumpre o perfil da subida Momo, até Momo, pós direto, a 50 milhas de Salvador, modifica as regras de voo, coordene o nível com o controle. Controle 1208, a torre 118 decimal 6, e o transponder acione o padrão, é o, quer dizer, tinha um padrão, eu não tenho mais, acione então 0145, Oscar Golf Sierra. Nível 060 autorizado, porém cancelamento, coordene o nível visual com controle, ok? E só confirmando, é TGL em Feira de Santana, é isso? Ok, 060 por 065, é isso? Correto, chame a torre para acionamento, táxi, decolagem, morro, Oscar Golf Sierra. 4 no 4, desça para 2000 pés, via chegada com 1016 no altímetro. 2016, via chegada. Exito 96 estabilizado. Estabilizado, com a palavra, 3296. 3896, complete a aproximação LF, China Tour em 18, decimal 9, corrigindo, 18612, a Tour. 18,6, graças, bom dia. Vim para o solo, confia? Bom dia, qual é o horário do, de calço fora? Calc identification, se mantém level 050, clear on my arrival. Então, faz level 0, faz clear on my arrival. 050. Clear, direct cut, question 6250. Irmão Gol que solicitou para Guarulhos, qual a matrícula? Ok, prepare a subida da El Leda Bridge e aguarde um minuto para cópia. 42 Zona, sem identificação, que se mantém um nível de voo 040, checa da bomba. Tá, 3896, 30 táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 389. Solo Salvador, da 3859. Solo Salvador, aguarde para a cópia. Seria a feira presença, da 3859. Arbor, transição LF. Confira a saída. Arbor LF. Arbor LF, grava. Meio autorizado, ingresso na Texas Juliette, portão 8, bate 1. Juliette, portão 8, bate 1, 3, 8, 3, 8, 9. Gol 1165, pronto para a cópia? Gol 1165 de Salvador para Guarulhos, via direto Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, saída da Delta, transição Leda, após Leda Bridge, nível 360, transponder 5135, frequência do controle 120, decimal 8, decola da pista 10, chame... Contingimento correto, curva direita após decolagem, chama para puxa e acionamento. Para falar, última aeronave. Diga, acho que vai para golfe. Mantém a escuta, guarde cópia. Trip 5414. Trip 5414, complete aproximação LS, chama a Torre Salvador em 198, decimal 612. 1862, obrigado. Do acionamento e pushback, chame para o táxi. Para o táxi, chame a 361, obrigado. Clear final left X-ray approach to runway 10, come establish a localized course. Clear to final left approach to runway 10, come establish a localized course. 2,000 or 3,000, sir? 2,000. Oh, yeah, 2,000 is the 10, 6, 2, 5, 2. 621, reduza para 2109. Fox Serra Vitor, chame quando visual com campo. Toma nada, Vitor. Tá 3859 autorizado Curitiba, nível 360 via Pezulu 21, até Confins, após direto Combo, no Pezulu 30 até Sorocaba, conforme rota do plano de voo. Decola da pista no zero, curva à direita, subida Arbor, transição Elefa, o controle 120.8, transponder 5073. Autorizado Curitiba, nível 360, no Pezulu 21. Como a pessoa 30, Sorocaba, posse plano. Recola a pista aberta, sua direita, árvore, transição aberta. Controle 1208 e transporte 0700, 0329. Alinhamento correto, portão 03, reporte para puxa acionado.